1-1-6-1, decolado, aos 3-7, chamo o controle, 1-2-0, decimal 8, bom dia e bom voo. 208, muito grato, bom dia, senhora. Controle Salvador, bom dia, gol 1-1-6-1. Gol 1-1-6-1, contato radar, subo para o nível 360, direto Leda. Ok, 360, direto Leda, gol 1-1-6-1. Solo Azul Alfa, uniforme já. Azul Alfa, uniforme Charlie, prossiga. É, bom dia, pedindo autorização de reboque parte 3 para o parque principal, posição 3. Ok, autorizado, reporta ao término. Autoriza a Fótima para o 1161. 1161, passa nível 180, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Solicite o motivo ao mesmo. 251-3395, grato, bom dia. Azul Alfa Uniforme Charlie, finalizando o reboque, muito agradecido, um bom dia. Bom dia. Cacareco 9801. Salido 9801, bom dia, aguarda um minuto, cópia. Clareza 9801 no copio. Autorizado em Ribeirão Preto, nível 220, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da El Coral. O Whisky 1 é o primeiro aerovia que intercepta, após conforme rota transponder é 5515, o controle em 120, decimal 8. Clareza 9801 no cotejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, reposta táxi. Reposta táxi, última vez. Na escuta. 9801 pra cima. Ouviu um KV? 02. Tá com 8 horas de autonomia, alterna São José do Rio Preto. Tá pronto para sair. Confirma só alternativa? Terra Prata, Terra Romeu. Bem, taxi via parte 1, Índia, ponto de coração em 198, decimal 95. Altímetro 1017, bom voo. Quantos caras chamam a torre 118.95, confirmando. Praça do Salvador, Oceania 6251, gate da Eco, autorização para Guarulhos. Oceania 6251, aguarda um minuto, cópia, informação em curso da Eco. Confirma, 6251. Informação em curso Eco, aguarda um minuto, cópia, prepara a saída da El Leda Morte. Israel, Leda Mótima, aguardando a sua curta para a Copa. 62. Atendido 9201, na portaria pronto, foi para ingresso. 9-8-1-9-5. 9-8-9-5. Bom dia, livre linha e decolagem, 10, vento 1, 50 graus, 07. Livre linha e decolagem, 980. É, 251, copia? Prossiga, 6251. Guarulhos autorizado, 360, decolada 10, com primeira curva à direita na saída da Eoleda Morte. Vocês 10, a primeira aerovia, após Pavata e conforme rota. Transponder 5543, controle 120 decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos, decola na partida da El, Leda Motiva, curva à direita, Alper Zulu 10 até Taubaté. 5543 o transponder, 1208 o controle. Puxa, né? 6251, gate 5. Puxa, né? 6251, só confirmando após a decolagem, curva à direita. Afirmativo, curva à direita. Gente, 6251, contejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento no 03. Reporta para o pushback e acionamento na 25. Edo 9801, decolada zona 6, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, bom trabalho. Controle, bom dia, passarinho do 9801, decolou na sessão. Paredo 9801, no contato radar na decolagem, suba via saída da Air Transição Coral para o nível 220. Para 220, da Air Transição Coral, 9801. precisa passar ali do 9801, possibilidade de voar direto ao coral, senhor? Autorizado, está presente, direto coral, passarinho do 9801. Autorizado coral, 9801, obrigado. Toro Oceaner 6251 no 5, pushback acionamento. Oceaner 6251 autorizado, pushback acionar e passar. Autorizado, 6251. Salvador, bom dia, ATA 3171, paciente da ECO na posição 612, quando possível, rota São Paulo, Guarulhos. ATA 3171, Guarulhos autorizado 320, decola da 10 com a primeira curva à direita na saída da Euler da Morte. Transpeso 10, primeira aerovia, pode salvar até conforme rota. Transponder 5551, eu controle 120 desse momento. Tá 3171, tá autorizado para São Paulo, Guarulhos, 320. A saída vai ser da Euler da Motiva. Após depois do Lua no zero, Taubaté. Transponder 5551, controle 208. 3171, após o Lua no zero, após Taubaté, confirme. Ativa, após o Lua no zero, Taubaté. Tente com o treinamento correto e a porta pronta para o pushback e acionamento no 06. 3171. Para o táxi estacionar 6251, fora de 30, 63 da porta, 040. Seu nome? 163. Taxi enviar parte 1 no Índia, ponto de direção na 1-1-8-9-5, altimetro 1-0-9-7, bom jogo. 8-9-5-2-0-7-7-7-7-2. Solo, tá 3-1-7-1, feedback acionamento no 6-12. 3-1-7-1, autorizado, feedback acionamento, eu posso sair. Obrigado, botar ataque, 3-1-7-1. Para 9970, acione identificação. Busca via chegada Mari para 2000 pés, ajuste 1017. Bom dia, 6251, Oxana 6251,